3190, duna localizador, reduza cheque o trem, chame a torre, frequência 11895, 3190. 1895 agora, tá 3190, bora. Controle agora 077, boa tarde. Senhor, tá pronto a cópia? Salvador, boa tarde, 11925, pode ser espera da 10, tá pronto. Decolou 4200 na sua escuta. Suficiente, gol no 077, prossiga com motorizado. 7. Patrulha, 13487 para prosseguir na descida. O gol no 077, o seu código é 5477. Opa, desculpa, 5477. Outra aeronave para Salvador. É o trip 5487 para prosseguir na descida, senhor. Isso para 6000, ajuste no 0, 1 no 1, o tráfego já foi superado, 3487. Para 6000, sim. Torre Salvador, tá 3190, passando externo, baixa travada. 3190, boa tarde, o ajuste altímetro no 0, no 1, continue a aproximação, aguardando um pista livre. Boa tarde, aguardando um pista livre. Nesse caso, acho que é, mas como o CGNA falou que só gerencia, tentar o senhor falar com o CGNA para coordenar, recoordenar esse slot devido ao atraso que eu estou tendo aqui no solo. Porque essa autorização, como eu falei, depende do centro Recife. E o responsável pelo centro falou que enquanto a mensagem não chegar, ele não vai autorizar um plano que ele não tem em mão, digamos assim. Boa tarde, Sané 6210. Sané 6210, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Ajuste 10111. 070-10111, 6210. Então, 3190, está autorizado o pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 099. Pouso autorizado, está 10, está 3190. Solo, o azul 6999 para o táxi 107, temos 4 horas e 20, que deram 3. 6919, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de esperado 10, chame torre, 118, decimal 95, QNH 10, 11, boa viagem. Índia Alfa, 1091, no ponto de esperado 10, 295, obrigado, bom trabalho. Trip 5487, reduza a velocidade para 2109. 5487 para 2109. Controle Salvador, boa tarde, 1925, decola, gol. 1925, contato radar, se mantenha 360, saída A. Abo, 360, gol 925, solicita o nível 320. Sente agora as coordenadas. 6720, complete final, chame em torre na frequência 118, decimal 95. 2895. Azul 4206, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Quilo Serra Lima, desça para 2 mil pés, ajuste 1091. Tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna? Positivo, pode aumentar até para 228. Gente, então incremente a razão de a velocidade até próximo de Duna. De altímetro 10111, vento 1900 graus 099, está autorizado o pouso, pistão 10. 3190, táxi de Alfa, importante, o táxi de Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3190. Nível final solicitado? 380, senhora. Bom, 1925, autorizado nível final 380. Sobe ao 380, 925, obrigado. Contact Bono 755, 116 POB, 3 horas e 5, Campinas. Da proa 360, limitado pelo localizador. Bono 755, autorizado táxi via parte principal, IG Alfa, no ponto de esperado 10 Torre, 1895, QNH 1011, boa viagem. Táxi IG Alfa, ponto de esperado 3895, agente 1011, 1755, bom trabalho. Sané 6210. Vai observar o táxi da aeronave da Gol. Após a passagem da mesma, está autorizado em Desna Juliette para a remota 12, ok? Ok, copiado, remota 12, 3110. Após a passagem da aeronave da Gol, que está taxiando agora no momento. Assim que é, tomou visual, obrigado. 077. Chame Recife na frequência 125.1. Boa tarde, senhora. Passaré 2231 na escuta. Quatro, dois, zero, meia, complete, chame torre na frequência 118.95. Boa tarde. Boa tarde. Chanei 6210. 6210 na escuta. Preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 340, limitado pelo localizador. 340, limite lock, 6210. Quilo Serra Lima, autorizado final do procedimento, pode estabilizar. Pode estabilizar, Quilo Serra Lima, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray. IP 5487, desça para 3.000 pés, ajuste 9091. 487 para 3.000, está dando 091. Sané 6210, reautorizado, desça para nível de voo 050. 050, 6210. Autorizado, decolagem, pista 10. Iniciando 6909. 720, vai taxiar via Alfa e Potrante, vai taxar Juliette. Alfa e São Juliette, tem o previsto? Confirme? Seria o portão previsto? 06. Obrigado. Então 3155 Guarulhos 340, pronto? Ok, consegui. 3155 Guarulhos 340 autorizado, via Upper Zulu 44, posso conforme rota do plano, decola da 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leda após Eudes, controle 1208, acione 5567, 3155. Porta 3 milhas da cabeceira 17, por gentileza. Eu 3155 2 metros correto, participando para puxar estacionamento. Ok, 4206, está autorizado, pouso, pista 10, o vento 100 graus, 1902. Teve pouso, contra embaixo, travado azul 4206. Sané 6210, curva direita, proa 2020, limitado por essa proa, pro 109, 10 milha. 020, limite 10 milhas na proa, 6210. Controle Salvador, boa tarde, azul 6919. Azul 6919, contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340 na DAEL, azul 6919. Quilo Serra Lima, passa Duna, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. Trip 5487, reduz a velocidade para 1709, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. 1970 para 2000, vai rebotar atualizado, trip 5487. 62110, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 1. 3.000 no 1, 6210. Pouso na 197, se autorizado. Gente, então no marcador externo, reporte para cancelamento do instrumento. A gente reportará para mudança de regras ou que ele serra ali. Gol 9755 está autorizado ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, gol 9755. Azul 4206, solo 11, livre à direita, chame solo em 1, 2, 1, 2, 9. Deixa 9, à direita, 4206. O que você errar, me informo um esquilo a 500 pés, que efetuara pulso pairado no pátio do Gré, um hangar próximo à cabeceira 17. Gente, vai ficar atento ao tráfego, o que você errar. Informo o King Air na final 10, que ao passar o marcador externo, explora pouso na cabeceira 17, fica atento ao tráfego. Está sendo o tráfego e está indo para pouso no pátio do Grêmio, Guardião 0, sem interferir. Passou o externo e para mudança de regras, o Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, plano de instrumento cancelado 1-2, reporta a final 1-7. Reporta na final da 1-7, o Kilo Serra Lima. Bom, 9755 está autorizado, decolagem pistão 10, vento 080 graus, 11 nós. Decolagem 10, 1755. Guarda a mensagem de pouso. Torre, é o trip 5487, estabilizado, usar a cabeceira. O 5487, ajuste de altímetro 011, repouso baixado, travado, aguardando pista livre. O Guardião 01, considera o solo 1-2, frequência livre. Serra Lima, está autorizado pouso de pista 1-7, vento 090 graus, 1-4 nós. Vento, livre pouso, Serra Lima. 1755, decaladas 1-3, chame controle em 1-20-8. 08. Boa tarde, gol 9755, cruza 1400. Gol 9755, contato radar, subir, mantenha 360, saída da área. 36 da 1. Santa 3155, 179 a bordo, 3:50 alternando Galeão. 3155, autorizando o táxi, via RG Alfa, no ponto esperado no 0 Torre, 118, decimal 95, QNH 10 no 1, boa viagem. Ok, RG Alfa, 19895, ponto de espera, chamará o táxi 3155. O trip 5487 está autorizado pouso, pista 10, o vento 090 graus, 132. 5487, livre pouso. O Serra Lima, solo 14, poderia confirmar o pátio? Livre a próxima direita ao estacionar aerostar, frequência livre. Bravo Clínica, Salvador, Salvador, mil pés, devolve ao 7, curva esquerda, corredor forte, pressionando 20 milhas, controle 1208, acione 01 no 6. Salvador, muito boa tarde, está 3155, pronto. São 3155, mantém ponto de parada 10. Gente, que você anima? Para acionamento de táxi, torre 1895, poderia confirmar pessoas a bordo, 04? Sim, 02. 1895. 995. 495 após zona 6290. Sabe que Luiz quer direcionar, chama o próprio táxi. Sabe que Luiz está autorizado o táxi, até em soma 7, reportando para ingresso. Pode alinhar? 55, alinha e decola de imediato, siga autorizado. Gente, então a princípio ali mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras. Ok, agilizando, ali mantém. O trip 5487, sala 07, livre direita e chame sala em 121 ou 249. Direita 219, 5487. Salvador, boa tarde, Chené 62, 1-0, final da pista, 1-0. Chené 62, 1-0, ajuste o altímetro no 0, 1-1, continue a aproximação, aguardando pista livre. 1-0, 1-1, aguardando pista livre, 62, 1-0. ...3155, vento 1-0-0 graus, 099, está autorizado, decolagem, pista no 0. Salvador, boa tarde, este é o TIP 5415. TIP 5415, Ilhéus. 140, agora distante, cobre. 140, vai lá para 4545. Fala, TIP 5487, ligou na. Na Eco. 5487, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05, atende para os sinalizadores. Alfa, Kilo 3, posição 05, 5487. Voo 050, ajuste 1091. 1091, 0405, Ilhéus 140, pronto? Afirma. Ilhéus autorizado 140 via Confirmia 77, decola da 10, primeira curva direita, saída coral, controle 1208, acione 0271. Ativa 140. Ilhéus, curva 77, decola no 0, curva direita. 1208 é o controle. 0271, responde a saída coral 5415. 5415, regimento correto, reposte pronto para posicionamento. Para quando para pushback acionamento, 5415. 5404, trip 5415. Para quando pronto, 5415. Se a gente observar o parqueamento da aeronave da mesma companhia aí no gate 05, após o parqueamento da mesma, está autorizado o push pós-táxi 545. Ele não pronto, 545, ele pode acordar pronto. Sim. Posição 62110, solo 19, livre direito, chame solo em 121-9, boa tarde. 219, boa tarde. Salvador, boa tarde, chame 62110, entrou na Eco 640. 62110, é taxiar via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, 6210. Bravo, que Luiz se confirme, está pronto para a linha ainda colar? Eu prossigo. Autorização Recife. Sente, Recife 390, agora distante, copy. Guardando. Chegou distante, copy, para a gente para baixo. poderia confirmar a radial de saída? Radial 254, seria? Ok, agora um instante. Juliette, Índia Papá, poderia confirmar a pista que se encontra e o pátio que se encontra e a pista que decola? Ok, Juliette, Índia Papá, para Serra Bravo, Alfa Uniforme, autorizado 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída água após DCT, controle 1208, acione 5003. Para acionamento, chame para acionamento, reforço pronto. Acionamento sim, poderia confirmar o pátio 5, o pátio 3? Ok, está autorizado o acionamento, reforço, tá. Alô, Gol 856, está pronto para o pátio de acionamento no 5. No 856, no 5, aguarde instante para o início do pushback, ok? Afirmativo, aguardando. Quando tiver nossa autorização, está na sua escuta. 856, Recife, autorizado 390, virou pisque 58, decola da 1-0, primeira a curva à esquerda, saída Puca, após transição Caju, controle no 208, acione 5566. 599. Confirme, ouvir, por favor. Propelisk 58. 390, Propelisk 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca Caju. 208 é o controle, 5566 no transponder, 856. 256 com o regimento correto, reposta pronto para puxar chamada. Já está pronto. Está autorizado, reposta táxi. Vai dar ataque, vou no 856. Botango 9 Bianchi, MAC, livre descida para o 1.500 pés, ajuste em Salvador, 1091. 450, ponte para esquerda, descida, gol 1612. Gol 1612, desça para 2000 pés, ajuste 1091, autorizado o final do procedimento, pode estabilizar. Tente para 2000, chamará estabilizado, gol 1612. Autorizado o táxi, você pode para ingresso no pátio principal? Levando o pushback da aeronave da Gol que está ingressando na saída do pátio 3, ok? Papá Romeu, Índia, November Oscar, seguinte, mantenha o corredor Vera Cruz, reporte através de Paripe, ajuste em Salvador 909. Autorização para o Galeão. Galeão 360 autorizado, Vientos 1-0, após conforme rota, decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1208, acione 5562. Só confirma o início da mensagem, o nível autorizado foi reportado para 6201. 360, nível autorizado, veio peso 1-0, após conforme rota. Gente, autorizado 360, atualizou 1-0, saída da El. 1208 é o controle, 5562 é o transponder, 6201 no Pachalhão. 6201 da El, Leda após Leda Bridge, ok? Afirmativo da El, Leda e Bridge, o 6201. Atendimento correto, pois plano para estacionamento. Vai reportar, 6201. Para o táxi, o Gol 856, 91 no POB, 3:28, atendendo Natal. Boa noite, 56, tá autorizado o táxi via Inge Alfa no ponto de esperado 10, Chime Torre, 1-1895, QNH 1011, boa viagem. 1-0-9, no ponto de esperado 10, 2895. Muito obrigado, bom trabalho. 20.8, bom voo. A parte principal em Dial, fundo ponto de espera do 10, Torre, 1-1895. Poderia confirmar quanto tempo o senhor esperou até a autorização? Ciente, obrigada. Canal 61 no 43, chegada bom, desça para nível de voo 050. Ajuste 1091. 856, ali mantém 10. Ali mantém 10, 1856. Bravo Kilo Whisky, na escuta? Botando Bravo Kilo Whisky, sim, mantém-se em condições visuais, corretor forte, 1000 pés. Confirme, irá fazer sobrevoo sobre o corredor forte? Sente, Bravo Kilo Whisky.